Começa agora, Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Rio Center, tudo pra família. Centro, Mega Store e Natal Shopping. É a sua chance de antecipar seu Fiat Zero. Confira. Fiat Argo 1.0 a partir de R$ 43.990 e taxa zero para toda a linha. Aproveite. Antecipe seu Fiat Zero. No trânsito, dê sentido à vida. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo, estamos chegando com a informação precisa, com a notícia de qualidade, com o jornalismo imparcial. Bom dia para você, Fran Rodrigues. Bom dia para você, Ana Ruth, e para os nossos queridos ouvintes, ótima terça-feira. Para nós, nesta terça-feira, 21, hoje é 21 de maio de 2019, hoje é o dia da língua nacional. Em Natal, neste momento, a temperatura é de 25 graus. Aliás, uma terça-feira que começou chuvosa, mas já aparece o sol na capital potiguar. E agora 25 graus, onde a gente vai chegar na máxima aos 29 graus, na mínima estaremos nos 24 graus. E a partir de agora, as portas se abrem. O seu compromisso é com a informação precisa. O seu compromisso é aqui no Jornal da Cidade, direto dos estúdios da 94 FM, junto com a Minha Vida FM da cidade de Martins, com a 93 FM Seridó de Carnaúba dos Dantas, com a Ipan FM de Ipanguaçu. Aqui, você sabe, mas eu repito, é todo mundo junto. O Jornal da Cidade começa agora. Primeira página. Direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Eu começo pelo jornal Tribuna do Norte. Destaque da Tribuna do Norte. Estado tem queda de 69,2% nas prisões por embriaguez. Meus caros ouvintes, essa estatística, se você pode dizer, é elevada, é. Mas, lamentavelmente, nós não deveríamos ter cidadãos, motoristas, se colocando como criminosos no momento em que mistura o álcool com a direção. Mas ainda temos. O fato concreto é que o jornal Tribuna do Norte traz na sua edição de hoje de que nos quatro primeiros meses de 2019, o número de condutores presos por embriaguez caiu 69,2%. Enquanto 26 pessoas foram autuadas em 2018 pelo chamado artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, esse artigo é referente à ingestão de bebidas alcoólicas e direção, bebidas alcoólicas com a direção, 8 foram presas em 2019 durante as operações da Lei Seca. Os dados foram revelados pelo DETRAN, pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte. Há uma soma de fatores que explicam a queda dos números, entre elas a própria redução no número total de abordagens que teve o número de as blitz reduziram 33,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Meus caros ouvintes, e esse assunto volta à tona, claro, porque com o mais recente, eu não diria episódio, a mais recente tragédia ocorrida no Rio Grande do Norte, ali no prolongamento da Avenida Prudente de Moraes, onde um criminoso chamado Josias, oficial de justiça, aliás, vou trazer detalhes no decorrer do Jornal da Cidade de hoje, ele, embriagado, circulando na contramão, assassinou, sim, atropelou, foi requintes de assassinato, assassinou a professora Gislane Cruz. Eu vou trazer no decorrer do Jornal da Cidade de hoje detalhes sobre isso, inclusive porque esse criminoso, oficial de justiça, continua preso, por força, claro, de uma determinação judicial. Ainda no Jornal Tribuna do Norte, a Assembleia Legislativa retomará a discussão sobre sobras dos poderes. Você vai ficar curioso? Claro que não. Já detalho agora para você. A devolução das sobras de recursos orçamentários volta a ser discutida no âmbito da Assembleia Legislativa com o envio à votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a chamada LDO, para 2020. Na mensagem encaminhada pela governadora Fátima Bezerra, consta a informação que os superávites financeiros dos poderes legislativo, judiciário, os órgãos autônomos, apurados no final do exercício e depois de atendidas as despesas e subtraídos os saldos financeiros destinados aos pagamentos das obrigações transferidas para o exercício seguinte, há previsão de que eles serão registrados nas contas recursos diferidos por destinação e ficarão disponíveis para dedução dos repasses dos duodécimos no exercício seguinte. Em bom português, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo do estado prevê que as sobras dos poderes ficarão em uma conta específica e essas sobras não serão devolvidas, mas elas serão descontadas dos poderes dos próximos repasses dos chamados duodécimos. No Jornal Tribuna do Norte, na primeira página do Jornal Tribuna do Norte, você também confere o seguinte destaque. O destaque de uma bailarina do Rio Grande do Norte que foi classificada para uma apresentação, selecionada para um curso, e eu já vou detalhar para você. Trata-se da bailarina Ingrid Brasileiro, 12 anos. Selecionada para 4 dias de vivência na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, no estado Bolshoi no Brasil, que é instalado em Santa Catarina. A estudante participou do Festival de Dança CBDD em Fortaleza e lá foi selecionada pelo diretor-geral da Escola Bolshoi no Brasil para participar durante 4 dias das atividades da escola. Ingrid Brasileiro vai estar temporariamente, por enquanto, na Escola do Teatro Bolshoi do Brasil, Bolshoi que é lá em Santa Catarina. Vamos agora ao Agora RN, destaque do Agora. MDB espera filiar 2 deputados. Sob o comando do ex-senador Garibaldi Alves Filho, o partido tenta se restabelecer longe da sombra de Henrique Alves. Aliás, Henrique Alves, que está bem distante, sobretudo do deputado Walter Alves, que rompeu completamente com Henrique Alves. E o comando, se é de Garibaldi Alves Filho, pai de Walter Alves, então o comando está com o MDB de Walter e Garibaldi e não com o MDB de Henrique. Também no Agora RN você confere. Reajuste dos ônibus é alvo de ação judicial. Vereador Maurício Gugel e o deputado estadual Sandro Pimentel pedem o fim da duplicidade da tarifa do transporte público na capital potiguar. Virando a página, claro, vamos juntos para onde? Vamos juntos para o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Chegamos ao politicaenfoco.com. Projeto para agendamento de consultas passa na Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Natal. Projeto de autoria do vereador Dinarte Torres, do PMB. Esse projeto passou pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal. E o que é que ele prevê? Ele prevê o agendamento de consultas e ações de saúde no âmbito do município de Natal. Ainda no Política em Foco, Ministério Público anuncia a criação do GAECO do Seridó para ampliar investigações na região. Olha só, o GAECO é o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. E o GAECO agora tem uma unidade, onde? Tem uma unidade no Seridó. Aliás, durante a inauguração, os promotores foram contundentes ao afirmarem que o GAECO já tem atividade no Seridó, sinalizando que uma nova operação poderá ocorrer a qualquer momento. Ainda no Política em Foco, recuperação do viaduto em Goianinha pauta reunião da deputada Cristiane Dantas no DENIT. Deputada Cristiane Dantas, do Solidariedade, esteve reunida com o general Daniel de Almeida Dantas, ele que é o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, no estado do Potiguar. Na pauta, aquele viaduto que permanece interditado ali em Goianinha, viaduto da BR-101 no município de Goianinha. O general Almeida Dantas, ele confirmou à deputada que os recursos estão garantidos, por parte do governo federal, e falta apenas um processo burocrático da assessoria jurídica para que essa obra comece. O viaduto de Goianinha, que está interditado desde junho do ano passado, portanto, vamos fazer um ano de interdição. E ainda no Política em Foco, o contingenciamento de verbas das universidades federais é debatido na Câmara Municipal. Olha só, por proposição do vereador Ranieri Barbosa, do Avante, o corte de verbas nas universidades foi pauta ontem na Câmara Municipal de Natal em uma concorrida audiência pública. Viramos a página, e vamos juntos. A gente vai agora para o noticiário nacional. Eu começo pelo jornal Globo, manchete do Globo deste 21. Hoje é 21 de maio. Após críticas, Bolsonaro faz aceno ao Congresso. Já vou detalhar para você. Com problemas na articulação política que atrapalham a tramitação das reformas e a aprovação de medidas provisórias no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro deu sinais contraditórios do seu relacionamento com os parlamentares. Pela manhã, no Rio de Janeiro, afirmou que o grande problema do Brasil é a classe política. À tarde, em Brasília, disse, palavras de Bolsonaro, valorizamos sim o parlamento. O aceno ao Congresso foi feito no lançamento da segunda fase da campanha publicitária sobre a reforma da Previdência. O governo corre o risco de ver caducar a medida provisória 870, que reduziu o número de ministérios e precisa ser votada até 3 de junho. Aliás, nessa medida provisória da reorganização administrativa, há duas expectativas. Se o Congresso vencer, o COAF vai ficar com Paulo Guedes, sai da alçada de Sérgio Moro. Se o Congresso perder no embate com o presidente Bolsonaro, aí o COAF fica com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e não com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse é o primeiro embate. O segundo, nesse projeto de reforma administrativa, está a recriação do Ministério das Cidades, que nasce já com o DNA do PP, do Partido Progressista. O Ministério das Cidades, que foi extinto agora em janeiro, quando o presidente Bolsonaro assumiu, será recriado por força e por resultado da pressão do Centrão, PP, Democratas, PRB, Solidariedade. Pois bem, o Centrão pressionou. O Ministério das Cidades vai ser recriado para acomodar aliados políticos e terá como ministro Alexandre Baldi. Alexandre Baldi, que já foi ministro das cidades do governo de Michel Temer. Ainda no jornal O Globo, brigas internas causam escalada de tensão no PSL, partido do presidente Bolsonaro. Olha só. Após as deputadas Joyce Hasselmann, líder do governo no Congresso, e Carla Zambelli trocarem ataques no final de semana, ontem foi a deputada estadual Janaína Pascoal, de São Paulo, que esquentou o clima no PSL, partido do presidente Bolsonaro. Janaína Pascoal discordou dos atos de rua convocados por aliados e ameaçou, inclusive, deixar a sigla. Na primeira página do jornal Globo, maior a multa ambiental, menor o pagamento. Apenas 0,54% do valor das multas ambientais acima de R$1 milhão aplicadas pelo IBAMA é pago pelos infratores. Isso é o que aponta o levantamento dos últimos 10 anos. Na Câmara dos Deputados, grupo de parlamentares vai acionar o Ministério Público Federal para que investigue se há negligência administrativa. Vamos agora ao Jornal Estado de São Paulo, manchete do Estadão de hoje. Aliados de Bolsonaro buscam adesão a atos de rua no domingo. Enquanto aliados de Jair Bolsonaro buscavam apoio para os atos pró-governo no próximo domingo, o presidente voltou ontem a culpar parlamentares e grupos corporativistas pelos problemas da sua administração. Nas palavras do presidente, o Brasil é um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo, mas o problema é a nossa classe política, disse o presidente Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro. Ainda no jornal Estado de São Paulo, mudanças na reforma a partir do projeto do governo. Modificações na reforma da Previdência serão feitas com base na proposta do governo. Isso foi o que afirmou ontem o relator do projeto, Samuel Moreira. Com essa declaração do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, ele, na prática, com essa declaração, descarta a possibilidade de um novo projeto da Previdência. Porque você sabe, eu lhe dizia semana passada, que o Centrão, o mesmo Centrão, estava articulando apresentar um novo projeto de reforma da Previdência que iria se chocar com o projeto, com a proposta do governo federal. Eis que agora o relator da matéria, relator deputado Samuel Moreira, ele disse que sim, serão feitas mudanças, mas dentro do projeto original do enviado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, não serão mais dois projetos, como estava sendo sinalizado na semana passada. Permanece o do governo federal no contexto de mudanças óbvias, mudanças que serão feitas a partir de emendas. Ainda no jornal Estado de São Paulo, depois de imponderar, o WhatsApp divide caminhoneiros. Motor da paralisação dos caminhoneiros há um ano, os grupos de WhatsApp também ajudaram a criar desavenças entre eles. Ao mesmo tempo que entenderam o poder que tem sobre a economia, os motoristas não chegam a um acordo sobre novas greves, nem se sentem representados pelos que vão a Brasília discutir a situação da categoria. Vamos agora para onde? O jornal Folha de São Paulo, claro. Chegamos agora à Folha de São Paulo e a manchete da Folha de hoje. Bolsonaro critica políticos e depois acena ao Congresso. Já falamos sobre isso. Foi destaque do Estadão, foi destaque do jornal O Globo. Um outro destaque da Folha de São Paulo. Governo dá sinais divergentes sobre o futuro da reforma. O foco da Folha é dizer que após Jair Bolsonaro afirmar desejar uma previdência aprovada com mínimo de alterações, o seu porta-voz e o relator do projeto, o deputado Samuel Moreira, mostraram disposição em negociar. E negociar quer dizer mudanças. Janaína Pascoal afirma que colegas estão cegos e sinaliza a saída do PSL. Já falávamos sobre isso há pouco. E aí você deve estar se perguntando, e por que tanto destaque para essa deputada estadual de São Paulo? Eu explico, lembra? Janaína Pascoal foi quem encampou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela foi uma das que... Ela é advogada e assinou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por isso, tanto holofote sobre a opinião dela e o posicionamento. Vamos agora às agências internacionais. Eu começo pela agência France Press. Marcha do silêncio por desaparecidos ocupa ruas de Montevideo, no Uruguai. Também na agência France Press, peruanos protestam contra pedágios em vias construídas pelo governo federal. E a agência France Press destaca também, a Assembleia Constituinte da Venezuela estende suas funções até o final de 2020. A Assembleia Constituinte, que rege a Venezuela com poderes absolutos, decidiu ontem estender as suas funções até o final de 2020, em meio, claro, à disputa de poderes. De um lado, o presidente ditador, Nicolás Maduro. Do outro lado, o presidente autoproclamado, Juan Guaidó. Chegamos ao El País, destaque do El País, edição desta... Hoje é terça. Terça-feira, 21 de maio. Maduro procura reduzir a pressão antecipando as eleições legislativas. Mais uma tentativa. A Assembleia Nacional, presidida por Guaidó e controlada pela oposição, pede a saída de Maduro e eleições presidenciais com garantias. Ainda no El País, médicos belgas estão contra pais que impõem veganismo aos filhos. A Academia de Medicina da Bélgica advertiu que gera carências e problemas de crescimento essa onda de veganismo. Donald Trump ameaça agora com o fim oficial do Irã. Presidente dos Estados Unidos endurece o tom contra Teerã após o ataque com o foguete da Zona Verde de Bagdá, onde fica a embaixada norte-americana. Meus caros ouvintes, esses são os destaques dos jornais locais, do site politicaenfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e, claro, da imprensa internacional. Pauta do dia. Chegamos agora à pauta do dia de hoje. É sobre uma estratégia que estava posta, mas foi brecada, mas foi paralisada. Meus caros ouvintes, gravem esse nome porque eu já gravei. Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. O CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, ele simplesmente puxou o freio de mão de uma estratégia que estava posta no Rio Grande do Norte. Vou primeiro lhe contextualizar. Rio Grande do Norte, que estava perdendo voos, estado potiguar, que vivia sobre críticas das companhias aéreas que afirmavam o seguinte: ah, o estado potiguar não reduz o ICMS sobre o querosene de aviação, ou seja, o imposto sobre o querosene de aviação. 2015, Robson Faria assume a gestão. Reduz o ICMS do querosene de aviação de 15% para 12%. Reduziu. Tornou um pouco mais competitivo, mas esqueceu de pedir a contrapartida. Ou seja, ofereceu uma bonificação e não pediu a contrapartida das companhias aéreas. O resultado? As companhias aéreas surfaram em um imposto menor. Por outro lado, não ofereceram absolutamente nada ao estado potiguar. Aliás, o que a gente vê nesses últimos anos é a redução do número de voos de um lado e refletindo diretamente no custo das passagens aéreas de Natal. Governo Fátima Bezerra, e aí chegamos ao ano de 2019. Secretário de Tributação Carlos Eduardo Xavier, contundente ao afirmar que a redução do ICMS do querosene de aviação lá em 2015 não trouxe reflexo, não trouxe recursos para o estado potiguar. Pelo contrário, renunciamos à receita e perdemos mais receita. A gente perdeu duplamente. Na análise do próprio secretário Carlos Eduardo Xavier, aqui na bancada do Jornal da Cidade. Eis que o governo Fátima Bezerra monta a estratégia. Vai reduzir ainda mais o querosene de aviação, mas vai exigir uma contrapartida. O querosene de aviação, o ICMS do querosene de aviação, hoje de 12%, lembre-se, era 15%, governo Robson reduziu para 12%, governo Fátima Bezerra iria reduzir até para 6%. Essa redução iria exigir colocar no papel, no contrato, vários pré-requisitos para que as empresas pudessem usufruir desse ICMS menor. O que é que acontece? O CONFAZ, ele simplesmente nega ao Rio Grande do Norte o pedido feito pelo estado potiguar para reduzir o ICMS do querosene de aviação. O CONFAZ, que é uma autoridade do governo federal nesse contexto de impostos, nega. E assim, o nosso Rio Grande do Norte perde e muito em competitividade. Porque o ICMS do querosene de aviação já é menor, sabe onde? Aqui na vizinha Paraíba, aqui no vizinho estado do Ceará, ali em Pernambuco, só para citar alguns estados nordestinos. E vou lá, Alagoas, Bahia. Bom, além do estado potiguar, outros 5 estados tiveram essa negativa do CONFAZ. Resumo da ópera. No Nordeste, apenas Rio Grande do Norte e o Maranhão continuam praticando um ICMS, o ICMS sobre o querosene de aviação em patamares de 12, 15%, enquanto os outros estados nordestinos praticam a um patamar de 6%. Aí você se coloque diretor de uma companhia aérea. Você vai colocar os seus voos para o aeroporto onde o governo cobra 12, 15 ou 15% de ICMS ou vai colocar lá onde o governo só cobra 6%. Esta é a nossa pauta do dia de hoje sobre problema sério que o nosso estado, a estratégia que estava posta e o break que foi dado pelo Confaz pra gente. E eu vou seguindo, eu vou trazendo notícias, eu vou trazendo informações. Este é o nosso Jornal da Cidade. Aliás, já tem um recado para você. O limite estourou e os boletos não param de chegar. Se você não calculou, provavelmente se enrolou. Mas calma, calma que eu tenho a solução. A sexta Semana Nacional de Educação Financeira está aí. E o Sicredi vai ajudar você com diversas dicas para se planejar e ficar no verde. Porque faz diferença deixar a sua vida financeira mais saudável. Acesse sicredi.com.br/educação financeira e veja como fazer escolhas inteligentes. Eu vou repetir para você, sicredi.com.br/educação financeira e você vai ver, você vai conhecer como fazer escolhas inteligentes. Sicredi, gente que coopera, você sabe, que cresce. É a Sicredi Rio Grande do Norte. Quer nos assistir pelo Instagram? Sério que eu vou lhe dar o caminho. O caminho é de Beto Siridó, que chega por aqui direto de Jardim do Siridó, do professor Severino Costa, de Adriano Santos Júnior, lá de... Adriano me diz o seguinte, Ponte de Igapó, como sempre. Congestionada, né, Adriano? Obrigada por sua informação. Josivan Lins está por aqui também. Franci Galvão, Joyce Custódia. Bom dia, Joyce. Esses são a professora Assis Maia, também já chega por aqui no Instagram, 94FM, Rádio Cidade, Célio Aquino também, Arley Peixoto, Fran Rodrigues, quem chega conosco no Facebook, 94FM, Rádio Cidade. Legal, Ana Ruth, muita gente aqui em nossa sintonia, amigos telespectadores do Facebook. Bom dia pro José Rogério Leandro, ligadíssimo aqui no nosso programa. Fernando Cavalcante, bom dia. Ele tá com a gente em Serra de São Bento, falando que tá neblinando por lá, hein? Aquele nosso abraço pro Lizinho Figueiredo, que não perde um só programa. Cláudio Regis, e não esquecendo, George Emerson também, sempre em nossa sintonia. São alguns dos nossos ouvintes que estão pelo Facebook 94FM Rádio Cidade. Você manda também seu recado pelo WhatsApp. Anota o WhatsApp do Jornal da Cidade. Vamos lá? Lápis e papel? Então, 99616-4494. Vou repetir, hein? 99616-4494. E agora eu trago informações sobre parcial de inscritos no Enem. Aonde? No Rio Grande do Norte, o Exame Nacional do Ensino Médio 2019 registrou 143.880 inscritos no estado potiguar. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira, mas os participantes têm até quinta-feira, depois de amanhã, para pagar a taxa. Por isso que eu falo imparcial, porque quem não pagar a taxa, tá descartado, claro. Essa taxa é de R$ 85,00. Um total de 52.498 inscritos no estado potiguar ainda precisam efetuar o pagamento dentro desse prazo para assim confirmar a participação no Enem. Esse foi o balanço parcial divulgado pelo Ministério da Educação. Lhe digo mais, o pagamento deverá ser realizado por meio de uma cobrança, um boleto, que você pode fazer esse pagamento em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios. Atenção, minha gente, obedecendo aos horários e, claro, os critérios estabelecidos pelos correspondentes bancários. Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo, já tem, claro, a sua participação garantida no Enem. As provas do Enem, você sabe? Não? Então vou lhe lembrar. Dias 3 e 10 de novembro. São dois domingos consecutivos que o Enem vai ser realizado. No Brasil, foram, sabe quanto? 6 milhões e 300 mil inscritos para a edição de 2019. número final de participantes. O Ministério da Educação já disse que vai anunciar esta semana, no finalzinho desta semana. Este é o nosso Jornal da Cidade. Deixa eu lhe lembrar de um detalhe. Olha que novidade. Semana que vem vai começar uma super promoção de ternos do Dalina na Rio Center. Ternos do Dalina com 20% de desconto até o dia 31 de maio. É sério, seríssimo que eu tô lhe dizendo. Vai lá na Rio Center, que você sabe que a Rio Center tem para toda a família. E eu lhe digo mais, olha a notícia que eu trago. Ternos masculinos do Dalina, lá na Rio Center, você vai encontrar com 20% de desconto. Mas, olha o alerta, é só até o dia 31 de maio. Então, o que é que você faz? Você corre lá na Rio Center, porque você sabe que é que a Rio Center tem para toda a família. Aliás, a moda Rio Center é fantástica, vale a pena. Eu vou trazendo notícias e agora eu falo sobre o caso da professora Gislane Cruz, de 26 anos, que foi cruelmente assassinada em um acidente de trânsito. Se você está sintonizando agora no Jornal da Cidade, eu estou usando esse cruelmente assassinado, porque quem colidiu no carro que a professora Gislane Cruz estava, ele estava alcoolizado, embriagado. Então, trata-se, sim, de um assassinato. O suspeito, e aí estou usando suspeito, mas ele mesmo já admitiu, foi ele que assassinou. Josias Teixeira de Moraes, 62 anos, oficial de justiça. Josias Teixeira de Moraes, 62 anos, oficial de justiça, confessou que estava sob efeito de álcool no momento do acidente, que lamentavelmente culminou com a morte da professora Gislane Cruz, professora de dança do Colégio Salesiano. Josias Teixeira de Moraes, de 62 anos, foi encaminhado ao sistema prisional, onde está agora detido preventivamente. Essa decisão foi do magistrado Rainel Batista Pereira Filho. O Ministério Público Estadual, autor da denúncia, homologou o flagrante e pediu a conversão da prisão para preventiva, o que de fato ocorreu. Foi justificado. Trata-se de um homicídio doloso, sendo dolo eventual, já que ele próprio, Josias Teixeira de Moraes, de 62 anos, tinha consciência de que não poderia beber, havia ingerido medicação controlada. Some-se a isso o fato dele estar dirigindo em velocidade alta e na contramão. Velocidade alta e na contramão. É isso que já se tem de provas contra Josias Teixeira de Moraes, de 62 anos, que, aliás, lá na audiência de custódia, audiência conduzida pelo magistrado Rainel Pereira Filho, o próprio Josias Teixeira de Moraes admitiu que já havia se envolvido em outros acidentes de trânsito. Aliás, no Rio Grande do Norte, falando sobre essa mistura perigosíssima e criminosa, bebida e direção, no Rio Grande do Norte, 90% dos motoristas alcoolizados recusam teste de bafômetro. Essa foi a estatística feita pelos responsáveis pela Blitz da Lei Seca. 90% recusa fazer o teste de bafômetro. Tem concurso público, um novo concurso público para nível médio. Onde? Como? Aqui eu vou direto ao ponto, direto ao assunto. Meus caros ouvintes, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte abriu esta semana concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível médio. As oportunidades para agente administrativo e agente fiscal. Salário inicial de R$ 1.996. Esse edital foi publicado pelo Instituto Quadrix. O Instituto Quadrix é responsável por realizar esse concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária. As inscrições irão até o dia 8 de julho. A taxa de inscrição, quanto é? R$ 48. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 28 de julho, no período da tarde, provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, e essas provas contarão com 40 questões de conhecimento básico, 20 de conhecimentos complementares e 60 de conhecimentos específicos. E agora? Agora eu trago o abraço para você, o abraço da 94 FM para você que tá fazendo aniversário, claro. Começa mandando um abraço, hoje é aniversário da vereadora Nina Souza, parabéns vereadora. Muitas felicidades, muitos anos de vida para você, Nina. Parabéns também para Cláudio Sandegi, grande radialista, seridoense como eu. Abraço para você, Cláudio, muito obrigada pela sua audiência e parabéns, muitas felicidades. Hoje é aniversário do americano Hélio Santa Rosa, grande Hélio, muitas felicidades, Hélio. Forte abraço para você. Parabéns também para Eudileide Dantas, todos vocês, aniversariantes deste 21 de maio. Um abraço muito apertado aqui da nossa 94 FM. E a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos abriu cadastro para venda de artigos juninos na capital potiguar. Eu já detalho para vocês, com a proximidade dos festejos juninos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos abriu esta semana o cadastro para os comerciantes informais que desejam atuar temporariamente naquelas avenidas, nas principais avenidas da cidade, para a comercialização dos produtos alusivos aos festejos de São João. No total, 31 vagas estão sendo disponibilizadas aos ambulantes que poderão ocupar esses espaços de 1º a 30 de junho. A ocupação ela vai ocorrer especificamente na Avenida Antônio Basílio, no trecho entre a Avenida Prudente de Moraes e a Rua São José. As vagas serão distribuídas, atenção minha gente, por ordem de chegada, sem possibilidade de reservas. E olha, nosso ouvinte Elisandro Moura vai aqui pro Twitter e diz: hoje é meu aniversário também. Que bom, Elisandro. Parabéns para você, Elisandro Moura. Aqui a gente não perde tempo. Engenheiros e arquitetos apresentaram um projeto para grade de proteção na ponte Newton Navarro. Eu já explico para vocês. Engenheiros e arquitetos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo apresentaram um projeto inicial para instalação de proteção na ponte Newton Navarro, ali na Praia da Ridinha. Elaborado em 30 dias, a apresentação é considerada o primeiro passo na tentativa de acelerar a instalação. Esse projeto aproveitaria o equipamento existente para instalar telas de vidro. E aí, a ideia é dar proteção à ponte sem prejudicar a estética. Na verdade, essas telas de vidro, elas vêm no ensejo de colocar proteção para evitar uma prática muito triste que vem ocorrendo ali na ponte Newton Navarro. Voz Cidadã, sua reclamação ecoa na cidade. Sim, eu trago a sua voz cidadã. A voz cidadã, você sabe como é que funciona. Você manda a sua reclamação no 99616-4494 e eu ecoo a sua voz cidadã aqui. Vou ecoar a voz cidadã hoje de João Paulo. Ele me diz o seguinte: falta de compromisso do setor público com o recapeamento nas vias dos bairros periféricos. E ele diz, ele cita como exemplo a Avenida Solange Nunes do Nascimento, a Rua Bela Vista, Rua 1º de Maio, Engenheiro João Hélio, Alves Rocha. Ele diz que são ruas que ligam os bairros do Planalto, Cidade Nova e Cidade da Esperança, e ruas que não têm o recapeamento. Então, atenção, Secretaria Municipal de Obras. Olha a denúncia, olha a reclamação do nosso ouvinte João Paulo. Ele me diz o seguinte, que as avenidas Solange Nunes do Nascimento, a Rua Bela Vista, a Rua 1º de Maio, o Engenheiro João Hélio Alves Rocha, são ruas ali na Zona Oeste, ali próximo à Cidade Nova, do Planalto, e são ruas que estão sem recapeamento. João Paulo, a sua voz cidadã foi ecoada aqui no nosso Jornal da Cidade. Voz Cidadã, sua reclamação ecoa na cidade. Este é o Jornal da Cidade, que direto daqui dos estúdios da nossa 94 FM, junto com a Minha Vida FM de Martins, com a 93 FM Seridó de Carnaúba dos Dantas, com a IPA FM de Ipanguaçu. Tem um concerto hoje, Bijou de France. É o concerto da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte apresenta hoje o concerto Bijou de France no Teatro Riachuelo, a partir das 8 horas da noite. Essa apresentação faz parte do projeto Terças Clássicas, que promove um concerto da Orquestra Sinfônica mensalmente e de forma gratuita. Os ingressos do segundo lote para você assistir a esse concerto hoje à noite, esses ingressos serão distribuídos a partir das 10 horas da manhã, lá na Galeria Fernando Chiriboga, no Midway Mall. Você apresenta o CPF, um documento com foto e você recebe o seu ingresso. Atenção, minha gente, só é permitido 2 ingressos por pessoa. E agora? Agora eu trago um abraço para você, o abraço da 94 FM, para você que tá conosco no Instagram. Adriano Santos Júnior já falava sobre você, né? Flávia Bezerril, bom dia, Flávia. Paulo Jefferson tá por aqui, Márcio Soares também. Geraldinho Bancadas tá aqui, um abraço para vocês. Esses são alguns dos nossos ouvintes que se transformam em telespectadores, porque estão conosco no Instagram 94FM Rádio Cidade. Fran Rodrigues, me conte quem chegou já por aí no Facebook 94FM Rádio Cidade. Ana Ruth, nosso abraço, nosso bom dia. Agora vai para Kleber Silva. Bom dia, Ana Ruth. Fran Rodrigues, chuva aqui em Ponta Negra. E o mesmo problema em frente ao estádio do ABC, um lamaçal sem tamanho. Ele fala, Ana Ruth, daquele lamaçal ali em frente ao Frasqueirão. É uma lagoa que se forma ali, lamentavelmente, é uma verdadeira lagoa. Olha, Margarete Régia, bom dia. Até quando iremos conviver com a buraqueira da Avenida das Fronteiras, no Panatis? É o recado da nossa amiga Margarete Régia, ligadíssima aqui também no Jornal da Cidade. Tem nosso bom dia para Edmilson José, a nação seridoense, onde chega faz a diferença. Parabéns, Ana Ruth. Você que é de Caicó, né? Caicó, exatamente. Seridó, e aí tá certo, é. A nação seridoense, onde chega, faz a diferença. Recado dado. Cida Medino, bom dia. Fran e Ana Ruth, bom dia. As brequetes que dançam zumba no colégio João Tibúrcio. A diretora é a mais animada, Marilda Elisângela, também ligadíssima aqui no Jornal da Cidade. E não esquecendo o nosso amigo Geoai Santos, sempre em nossa sintonia. Abraço pra vocês. Abraço pra vocês que estão sintonizados conosco. Abraço pra você que tá mandando mensagem no 99616-4494. Abraço para doutor Joab, vereador, líder da oposição. Só me diga onde é vereador, em qual cidade. Um abraço para você, manda mensagem aqui no 99616-4494. Quem chega por aqui, Osiel de Macaíba. Bom dia para você, Osiel. Escuta todos os dias o programa da gente. Um abraço, Osiel. Abraço para Luiz, o gringo do Uber, em Ponta Negra. Claudemir Emílio Dantas, direto de São Gonçalo da Amarante. Doutor André Frederico, da Clínica de Urologia de Natal, sempre conosco. Lá em Poço de Tilon, Antônio Francisco, diz presente na audiência. Tereza do SAMU, um abraço para você, Tereza. Bom trabalho. Manda mensagem. Eliene Araújo, lá de Olho d'Água dos Borges, chega por aqui. É, nosso ouvinte, Edilânia. Ah, Edilânia e Eliene, tá? Feita a correção. Leopoldo Miranda, muito obrigada, Leopoldo, por sua audiência. Ele disse o seguinte: quero chamar a atenção das autoridades, tá difícil se locomover em Natal, moto, carro, não dá pelo preço do combustível e transporte público nem se fala. Excelente observação, Leopoldo, a gente tá pagando R$5 litro de combustível e a passagem de ônibus agora R$4, se pagar em dinheiro, R$3,90 se pagar no cartão. Alderive Júnior, de Jaçanã, abraço pra você. Vamos para o intervalo, a gente se encontra em um minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Eu sei que errei, saí pra zoeira, gastei demais, não calculei. Chegaram as contas, nem é fim do mês e me enrolei. minha carteira ficando vazia, o limite estourado. Agora eu tô lascado. Calma, acesse sicredi.com.br/educação financeira e aproveite para começar a ter uma vida financeira mais saudável. Sicredi, gente que coopera, cresce. Parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros. Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Sem taxa e sem anuidade. Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Até 45 dias para começar a pagar e 20% de desconto na primeira compra. Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Faça já o seu. Rio Center, tudo pra família. Centro, Mega Store e Natal Shopping. Gente, a Fiat está com ofertas incríveis que vão fazer você antecipar seu Fiat Zero rapidinho. Quer ver? Fiat Mobilark a partir de 36.990. Fiat Argo a partir de 43.990. Fiat Cronos a partir de 56.990. E bônus de 2.000 no seu usado e taxa zero para toda a linha. Vá agora a uma concessionária Fiat e aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Giro pela cidade. O giro pela cidade é como a gente abre o nosso segundo bloco aqui no Jornal da Cidade. Notícias curtas para você. Fran Rodrigues, começamos por onde? Ana Ruth, a Casa Cor Rio Grande do Norte confirma sua quinta edição com o tema Planeta Casa, de 4 de setembro a 20 de outubro no Aeroclube, em ambientes decorados para inspirar seus visitantes. A expectativa de público para a edição potiguar é de mais de 20 mil visitantes durante os 45 dias de exposição. Cerca de 81% dos brasileiros dependem exclusivamente do INSS para aposentadoria. Isso que é o que aponta a pesquisa da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Apenas 19% possuem planejamento para alcançar os seus objetivos. E ainda, 84% dos entrevistados enfrentam dificuldades para lidar com o dinheiro, sofrem prejuízo ou simplesmente não entendem de finanças. E diante dos desvios e irregularidades constatados, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prepara um novo cadastro da agricultura familiar a ser lançado no dia 6 de junho. Com a renovação, as declarações de aptidão ao PRONAF irregulares estão sendo suspensas. O objetivo é tornar a emissão da declaração ADAP mais segura e livre de possíveis irregularidades. Esse foi o nosso Giro pela Cidade nesta manhã de terça-feira. Giro pela Cidade volta amanhã, aqui no nosso Jornal da Cidade. Aliás, eu falava há pouco nesse Giro pela Cidade que a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABFIN, atestou que 84% das pessoas enfrentam dificuldades para lidar com dinheiro, sofrem prejuízo ou não entendem de finanças. Pois bem, a solução para isso é você conhecer a educação financeira. E eu lhe lembro, o limite estourou e os boletos não param de chegar. Se você não calculou, provavelmente se enrolou, mas calma que a Sicredi tem a solução. A sexta Semana Nacional de Educação Financeira está aí. E o Sicredi vai ajudar você com diversas dicas para se planejar e ficar no verde. Porque fazer diferença, deixar a sua vida financeira mais saudável, é meta da Sicredi. Acesse sicredi.com.br/educação financeira e veja como fazer escolhas inteligentes. Sicredi, gente que coopera, cresce. E eu vou trazendo notícias, eu vou trazendo informações para vocês. Este é o programa líder de audiência no horário. É o nosso Jornal da Cidade. A Mostra de Profissões da Universidade Federal do Rio Grande do Norte começa amanhã e vai até a próxima sexta-feira no Campus Central da UFRN em Natal. Atenção, minha gente, esse evento é gratuito, aberto a todo público e não precisa de inscrição prévia. O objetivo da Mostra é ajudar os jovens que querem ingressar no ensino superior a escolherem melhor a profissão e o curso que desejam, com a exposição do perfil de cada área de atuação. Alunos e professores de todos os cursos oferecidos pela Universidade Federal estarão ministrando palestras de 45 minutos. Também serão explicadas as políticas de inclusão e permanência da universidade, como bolsas, residência universitária, entre outros programas e assistência estudantil da UFRN. Repito, começa amanhã e vai até a sexta-feira. Convocação de agentes administrativos, para quê? Para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Natal. Deixa eu lhe explicar. Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Natal está convocando agentes administrativos aprovados nas vagas remanescentes do processo seletivo simplificado. Os nomes dos candidatos já foram divulgados no Diário Oficial do município. No total, 13 agentes administrativos foram chamados e devem comparecer ao setor de acolhimento da Secretaria Municipal de Saúde. Onde é que fica a Secretaria Municipal de Saúde? Na rua Fabrício Pedrosa, 915, em Areia Preta. Atenção, vocês têm o prazo de 72 horas para comparecer à Secretaria Municipal de Saúde. Vocês, claro, que foram convocados, cujos nomes estão no Diário Oficial do município. E um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFERSA, sobre a morte de abelhas ocasionadas pelo uso de inseticidas. Esse estudo será usado por um promotor de justiça do Rio Grande do Sul, com o objetivo de tentar proibir o uso indiscriminado desses produtos, ou seja, dos agrotóxicos. Meus caros ouvintes, segundo o pesquisador, professor Deison Castilhos, o que mais mata as abelhas no Brasil são os agrotóxicos. Ele, o professor, junto com uma equipe de pesquisadores da UFESA, eles recolheram amostras de abelhas de 2014 a 2017 e realizaram diversas análises em laboratórios. Os cientistas concluíram que, em 4 anos, 770 milhões de abelhas foram mortas em 18 estados devido ao uso de 2 tipos de inseticidas. Um chamado neonicotinoides, derivado da nicotina, e outro chamado fipronil. Promotor de justiça, Daniel Martini, ele é lá do Rio Grande do Sul, afirmou que os estudos que comprovam a mortandade de abelhas pelos agrotóxicos permitem a abertura de um processo para responsabilizar produtores que façam o uso desses produtos sem, claro, o devido cuidado. Interaja com a gente, este é o Jornal da Cidade. Manda sua mensagem para cá, 99616-4494. 99616-4494. E se eu lhe disser que a gente tá pagando, e caro, por segurança, carro, agente, é tudo. Para os ex-presidentes e até passagem aérea, meus caros ouvintes. A fonte é a Secretaria-Geral da Presidência da República. Há uma lei que prevê o seguinte: todos os ex-presidentes, eles têm direito a 4 seguranças, 2 carros com motoristas e 2 servidores em cargos de comissão. Ainda de acordo com essa lei brasileira, os ex-presidentes têm direito a passagens aéreas e diárias de hotel em casos de viagem. Essas regalias também garantem o pagamento das despesas de combustível dos veículos usados pelos ex-presidentes. Lei de 1986. Lei que traz gasto pra gente. Ano passado, sabe quanto nos custou a ex-presidente Dilma Rousseff? Eu digo que nos custou porque é recurso público. A ex-presidente Dilma Rousseff nos custou quase R$1.400.000. Quer que eu seja detalhista? Eu vou ser, porque você sabe que eu gosto, e você também. R$1.368.438.28. Pronto. Esse foi o preço de Dilma Rousseff para os cofres públicos ano passado. Com os assessores, com os motoristas, com a gasolina, com os secretários, com os carros e com passagem aérea e hotel que a gente pagou para ela. Fernando Collor, senador da República, sofreu impeachment, mas ele também a gente paga caro por ele. Pagamos ano passado quase R$1 milhão. Exatos, R$964.741,01. José Sarney, lembra desse? Também a gente continua pagando as despesas dele. Ano passado, o governo federal, a União, nós pagamos R$800 mil de despesas para José Sarney. Fernando Henrique Cardoso. Ano passado, pagamos de despesas para Fernando Henrique Cardoso R$788 mil. E o ex-presidente Lula. Aí você disse, está preso? Tá. Mas ainda assim a gente está pagando despesas. R$665 mil, meus caros ouvintes. Nem vocês escutaram errado, nem eu disse de forma equivocada. Fazendo uma conta bem grosseira, a gente já pagou aqui a gente pagou em torno de R$5 milhões ano passado para os ex-presidentes. R$5 milhões, porque até passagem aérea, quando eles querem viajar, a despesa é nossa. É duro, dói no bolso do nosso Brasil. E o Banco do Brasil abre seus canais para renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, com uma novidade, a formalização pelo aplicativo do banco. As regras valem para estudantes que contrataram financiamento até 2017. Estão com atrasos acima de 90 dias e não são alvos ainda de ações judiciais. Atenção, se você está enquadrado nesse cenário, então você faz o seguinte, você tem até o dia 29, você tem até o dia 29 de julho para pedir, para solicitar essa renegociação no Banco do Brasil. E agora eu mando abraço para você, você que tá conosco no nosso Instagram 94FM Rádio Cidade. Bira Marinho diz assim, estou em Natal de férias, na sexta volto a Belo Horizonte. Bira, que você tenha um bom retorno a Belo Horizonte. E quando chegar lá, acesse o Instagram 94FM Rádio Cidade e você vai continuar sintonizado conosco. Auxiliadora Maria, bom dia, Auxiliadora. Ela diz saudações de Mato Grosso do Sul, saudações. Márcio Moreira por aqui, das Dores Lima Peixoto, Freitas, abraço para você, Freitas da UERN, é isso? Hugo Freire, esses são alguns dos nossos telespectadores que estão conosco no Instagram 94FM Rádio Cidade. Fran Rodrigues, quem chega por aí no nosso Facebook 94FM Rádio Cidade. Muitos ouvintes aqui em nossa sintonia, em nossa audiência, os telespectadores do Facebook da 94FM Rádio Cidade, Suiane Furtado, bom dia. Não só a Avenida das Fronteiras, mas toda a Zona Norte tem suas ruas esburacadas. Prefeitura precisa ter um olhar diferenciado para ZN. Garibaldinho do Seridó, bom dia. Hernani Suassuna, bom dia. Na Ruth Fran Rodrigues, sempre bem no Jornal da Cidade, estamos bem informados. Elisandro Moura, hoje é meu aniversário. Você já falou, né, Ana Ruth, aí do Elisandro Moura? Já, Deus, parabéns pra ele. Muito bem, mais uma vez, parabéns, Elisandro, tudo de bom pra você. Robson José, bom dia, estou com vocês todos os dias em Lagoa dos Gatos, Pernambuco. Abração aí pra turma de Lagoa dos Gatos, Pernambuco, ouvindo o nosso programa. Paulo Pereira, bom dia, Ana Ruth, tô ligado em Carnaúba dos Dantas. Jucivan Barbosa. Bom dia, Parnamirim ligado na 94FM, tá certo. Aldeci Costa, ligado com a gente em Caicó, recebendo também o nosso abraço. Ele pede um abraço aí pra Cláudio, pra Elza Sandegi. Ah, fomos colegas de classe no Seja, tá bom? Recado dado aí. É a turma de Caicó, sempre ouvindo o Jornal da Cidade, Ana Ruth. Abraço pra quem tá mandando mensagem no 996164494, Cíntia. Lá direto de Rio Verde, Goiás. É, Cíntia, conhecida como Toca. Em Extremóis, quem mais... Fabiano disse que trabalha na Lampadinha. É mesmo, Fabiano? Abraço pra você, Fabiano. Muito obrigada por sua audiência. Verônica de Água. É assim, Verônica? E o marido dela, Iranildo, tô mandando mensagem no 996164494. Lurdinha de Martins. Tá lá no bairro Planalto. Lá de Martins. Abraço, Lurdinha. Raimundinho Duarte. Abraço. Raimundinho me diz o seguinte... Horrível circular no Parque das Nações, Copab, em Parnamirim, buraqueira geral, ruas mal cuidadas e falta de pavimentação, além de muita lama. Alô, Prefeitura de Parnamirim, a bronca é com vocês. Olha, Raimundinho tá me dizendo, Parque das Nações, Copab, buraco, ruas mal cuidadas, faltando prefeitura, é isso. Alexandre de Patu, abraço. Esses são os ouvintes que estão mandando mensagem no 99616-4494. Mas antes de ir pro intervalo, deixa eu trazer um recado especial para você. Já lhe dizia e lhe lembro. Ternos masculinos do Dalina, 20% de desconto. O que você me diz disso? É, sabe onde? Lá na Rio Center, que tem para toda a família. E agora você encontra ternos do Dalina lá na Rio Center com 20% de desconto. Mas calma, porque é só até o dia 31 de maio. Então, presta atenção. Você tem que ir direto à Rio Center e aproveitar os ternos do Dalina masculino com 20% de desconto. É só até o dia 31 de maio. Você vai lá na Rio Center, porque você aprova, eu já testei e comprovo. Rio Center veste toda a família. Um minuto a gente se encontra. Você está ouvindo Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Eu sei que errei, saí pra zoeira, gastei demais, não calculei. Chegaram as contas, nem é fim do mês e me enrolei. Meu Deus, que agonia, minha carteira ficando vazia, o limite estourado. Agora eu tô lascado. Calma, acesse sicredi.com.br/educação financeira e aproveite para começar a ter uma vida financeira mais saudável. Sicredi, gente que coopera, cresce. Parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros? Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Sem taxa e sem anuidade. Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Até 45 dias para começar a pagar e 20% de desconto na primeira compra. Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Faça já o seu. Rio Center, tudo pra família. Centro, Mega Store, Natal Shopping. Gente, a Fiat está com ofertas incríveis que vão fazer você antecipar seu Fiat Zero rapidinho. Quer ver? Fiat Mobilar, que a partir de 36.990. Fiat Argo, a partir de 43.990. Fiat Cronos, a partir de 56.990. E bônus de 2.000 no seu usado e taxa zero para toda a linha. Vá agora a uma concessionária Fiat e aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Pelas mídias sociais. Pelas mídias sociais é o passeio que a gente faz, abrindo este terceiro bloco. Começamos por onde, Fran? Segundo passeio do dia, Ana Ruth, muito bem, pelas mídias sociais, vamos lá. A gente começa com o OP9, avião que vinha de São Paulo, faz pouso de emergência no Recife. Conta pra gente, Ana Ruth. Um avião da Latam. Saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na verdade, ele tinha como destino Recife, mas precisou fazer um pouso de emergência. Ficou voando por muitos minutos, no entorno de Recife, para gastar um pouco da gasolina, e terminou pousando sem maiores problemas. Segundo um comunicado da Latam, esse voo foi identificado que um dos pneus da aeronave estava danificado e, por isso, o avião precisou ser rebocado até uma área de reparos. Por conta dos problemas no avião e para evitar riscos, a pista do aeroporto de Recife ficou fechada para decolagem e aterrissagem de outras aeronaves até o avião ser retirado completamente. Graças a Deus, apenas um susto, não é, Ana Ruth? Exatamente. Vamos agora ao destaque do R7. O presidente da CCJ diz que reforma tributária será votada quarta-feira. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Francischini, afirmou que o colegiado vai votar o projeto da lei que trata a reforma da Previdência. Mas o seguinte, isso é o que diz o deputado Francischini, mas a gente sabe que a coisa está aqui. Esse projeto ainda falta muito, caminhar muito pela frente. Pouco provável que isso ocorra até quarta-feira, como quer o deputado. Destaque do G1. Áreas da Amazônia que deveriam ter desmatamento zero perdem 6 cidades de São Paulo em 3 décadas. Que dado, não? Que número chama atenção. Meus caros ouvintes, áreas protegidas da Amazônia perderam o equivalente a 6 cidades de São Paulo em vegetação em 3 décadas. Foram 953 mil hectares desmatados em unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas que deveriam ter permanecido integralmente preservados. Cercadas por territórios com taxas ainda maiores de desmatamento, essas reservas legais não passaram ilesas às pressões crescentes sobre o bioma, mas ganharam importância. Hoje, são responsáveis por preservar mais da metade da floresta. Só um dado para você. Em 1985, elas representavam 47% da área de floresta natural da Amazônia. Hoje, o índice chega a 53% de acordo com o monitoramento de satélite. Continuando o nosso passeio pelas mídias sociais, Ana Ruth destaca pra gente qual assunto ou quais os assuntos mais pesquisados no Google na manhã de hoje. Assuntos mais pesquisados no Google é sobre Polícia Rodoviária Federal, que vai usar agora veículos blindados para fiscalizar as rodovias do Rio de Janeiro. Um outro assunto muito pesquisado no Google é sobre a Huawei, a gigante chinesa, que agora todo mundo se pergunta, com esse embargo americano, como é que a Huawei vai sobreviver e quem tiver celular da marca Huawei, como é que vai atualizar, se for, no caso, Android, como é que vai atualizar o Google, o Android, o sistema Android. Outro assunto muito pesquisado no Google, neste momento, é sobre o Aeroporto Internacional de São Luís do Maranhão. Foi divulgada uma pesquisa mostrando o movimento do aeroporto, o fluxo crescente do aeroporto lá de São Luís do Maranhão. Ana Ruth, o que é que está em alta no Twitter na manhã de hoje? Trend Topics do Twitter, neste momento. Trend Topics do Twitter, hashtag o Aprendiz na Band, programa de Roberto Justus. O hashtag Nick Lauda. Nick Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1, morreu aos 70 anos de idade. A hashtag Nick Lauda também está entre os Trend Topics do Twitter. E uma outra hashtag que está nos Trend Topics do Twitter é a hashtag Dia 26 Brasil nas Ruas. Esse movimento, esse protesto está sendo convocado pelos apoiadores do governo do presidente Bolsonaro. Então, portanto, a hashtag Dia 26 Brasil nas Ruas está nos Trend Topics do Twitter. Vamos agora destacar para os nossos ouvintes quais são os vídeos mais assistidos nesse momento no YouTube. Vídeo mais assistido nesse momento é o vídeo Os Donos da Bola. Uma participação aí, comentários do ex-jogador e agora comentarista Neto, está entre os vídeos mais assistidos neste momento. E um outro vídeo muito assistido, que já chega a quase 500 mil visualizações, é um vídeo produzido por Dave Leonardo, Não Pule do Barco. O nome do vídeo já chega a quase 500 mil visualizações. E o vídeo é Masterchef Brasil, episódio de ontem, já chega a Assistiu ontem? Ana? Não, vou assistir no YouTube. Certo. 1.100.000 visualizações, Fran. Com a minha vai ser 1.100.000 e uma visualização. E uma visualizações. Muito bem, Ana Ruth. Tá certo. Esse foi o nosso passeio pelas mídias sociais. Esse quadro que você já sabe, volta amanhã aqui no nosso Jornal da Cidade. Este é o Jornal da Cidade, o programa líder de audiência no horário. José Dirceu e Eduardo Cunha estão dividindo a mesma cela. O ex-ministro José Dirceu, preso na última sexta-feira, está dividindo a cela com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, lá no Complexo Médico Pinhal, na região metropolitana de Curitiba. Todos os 38 detentos da Lava Jato e de outros crimes ligados à corrupção que estão no presídio foram transferidos da Galeria 6 para uma ala do Hospital Penitenciário do Complexo. Agora, eles não dormem mais em dois presos por cela. Os detentos dividem um novo espaço com outras 6 pessoas. Portanto, José Dirceu e Eduardo Cunha na mesma cela. Imagine os assuntos. Tem um recado especial para você. Seu limite estourou e os boletos não param de chegar. Sei como é que é isso. Se você não calculou, provavelmente você se enrolou. Mas calma, calma, calma. A sexta Semana Nacional de Educação Financeira está aí. E o Sicredi vai ajudar você com diversas dicas para se planejar e ficar no verde. Porque faz diferença deixar a sua vida financeira mais saudável. Acesse, vou repetir, sicredi.com.br/educação financeira. Anota, sicredi.com.br sicredi.com.br/educaçãofinanceira e veja como fazer escolhas inteligentes. Sicredi, gente que coopera, cresce. E os protestos que tomaram as ruas de pelo menos 170 cidades do Brasil na semana passada contra os cortes no Ministério da Educação geraram um alerta entre os assessores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Um alerta sobre a possibilidade desses protestos serem direcionados agora contra a reforma da Previdência, que, aliás, é apontado como projeto essencial para o governo do presidente Bolsonaro. Exatamente por isso, todo zelo, todo cuidado, toda estratégia agora do governo do presidente Bolsonaro para evitar que um contamine o outro. Vou trazendo notícias, mas enquanto isso, manda sua mensagem no 996164494. 996164494. Eis que o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, do Partido dos Trabalhadores, está defendendo mensalidade em universidade pública. Dá para você? Governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que a cobrança de mensalidade nas universidades públicas de alunos que tenham condição de pagá-la não deve ser tratada como um tabu. Essa declaração foi dada em um encontro com jornalistas esta semana, 5 dias depois dos protestos que colocaram em lados opostos o presidente Bolsonaro e os professores e estudantes. O governador petista defendeu a adoção de novas formas de financiamento das universidades públicas, incluindo incentivo a doações, parcerias com a iniciativa privada e cobrança de mensalidade de estudantes de alta renda familiar. E o presidente da comissão da Taurus, meus caros ouvintes, os dirigentes da Taurus, a fabricante de armas brasileira Taurus, informou que o decreto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilitou o acesso de civis a armamentos, também inclui a possibilidade da população comprar um fuzil, o T4 semiautomático de calibre 5.56. Essa declaração foi dada em uma entrevista à Rede Globo, a afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, onde a direção da Taurus fez a interpretação de que com o decreto do presidente Bolsonaro já se pode comprar até fuzil semiautomático. Notícia do momento. Notícia do momento, porque assaltantes morreram em troca de tiros com policiais militares após uma perseguição, zona norte de Natal. Dois assaltantes que estavam em um veículo chamado Kia Cerato, veículo roubado, morreram ao trocarem tiros com policiais militares na zona norte de Natal. Esse confronto aconteceu no conjunto Alvorada, após quase 2 quilômetros de perseguição. Os assaltantes mortos ainda não foram identificados. 2 armas de fogo foram apreendidas. Segundo a Polícia Militar, os bandidos roubaram esse Kia Cerato no conjunto Parque dos Coqueiros. Armados com 2 revólveres, chegaram a pé, renderam o dono do veículo, que estava parado na frente da casa dos filhos. Um dos bandidos usava uma muleta. Este é o Jornal da Cidade. Quando o fato acontece, a gente para tudo e informa para você, porque a sua informação é em tempo real. A gente traz informação em tempo real para você aqui no nosso Jornal da Cidade, que tem como parceiro Sicredi Rio Grande do Norte. Quem coopera, cresce. Você busca empréstimo, investimento, o melhor atendimento? É claro que você busca a Sicredi Rio Grande do Norte. Rio Center, que tem para toda a família. Aliás, por falar na Rio Center, ternos Dudalina, ternos masculinos Dudalina, 20% de desconto só até o dia 31 de maio. Não, nem você escutou errado, nem eu disse de forma equivocada. É uma excelente oportunidade para você. Ternos Dudalina, lá na Rio Center, você encontra com 20% de desconto, mas preste atenção, que é só até o dia 31 de maio. E o ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que o governo federal avalia editar uma medida provisória para conceder pensão vitalícia a pessoas com microcefalia decorrente do vírus Zika. A ideia inicial é conceder um salário mínimo. Segundo o ministro Osmar Terra, há uma lei em tramitação no Congresso que trata do assunto, mas a adição de uma medida provisória pode tornar o pagamento obrigatório imediatamente. Hoje em dia, as pessoas infectadas pelo vírus, elas podem receber temporariamente o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Mas vejam só, elas recebem por no máximo 3 anos. Com essa medida do governo, aí será uma pensão vitalícia para esses pacientes com microcefalia. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer abraço para você. Você que está sintonizado conosco no Instagram, 94FM Rádio Cidade. Abraço pessoal para toda a equipe da RN Resgate. Abraço, Tiago Lima Ferreira está por aqui. Natália, abraço, Natália. Bom dia para você. Robson Arantes também chega por aqui. Moraes Chaves, bom dia. Esses são alguns dos nossos telespectadores no Instagram, 94FM Rádio Cidade. Quem chega por aí, Fran, no Facebook, 94FM Rádio Cidade. Abraçando nossa amiga Ana Cristina Barbosa, ligadíssima aqui no nosso programa, tá com a gente no Vila Verde, Pajuçara, obrigado pela sintonia. Danilo Tibúrcio também, bom dia. Robson José, bom dia, um abração, estou com vocês todos os dias. Obrigado, hein, Robson. A Jota Guiar também, sempre que ouvir o nosso programa. Lenivaldo Maurício, bom dia. Dá um alô aí para o posto São Tomé, aqui na Zona Norte. Bacana ao pessoal que tá com a gente nesse momento. No posto São Tomé. Lenivaldo, abração pra você e pra todos aí, tá bom? Tem nosso abraço ainda também aqui, vamos lá. A Lucicleide Carvalho, ligadíssima no Jornal da Cidade. Elba Nascimento, estou no bairro de Lagoa Nova e ligada no Jornal da Cidade, tá certo? Clênio José Nascimento, é muita gente, Ana Ruth. Pedro Pinto tá com a gente em Apodi, recebendo o nosso bom dia. Zenaide Costa também com a gente em Apodi. Sítio Arção e também aí, isso mesmo, amigo, Hamilton Márcio, que tá no Alecrim ouvindo o nosso programa. É a turma Ana Ruth, que tá sempre em nossa sintonia. Mandando abraço para doutor Marcelo Cascudo e Deise, casal querido, um abraço para vocês. Abraço também pra Renatinha, lá da família Diógenes, muito obrigada por sua audiência. Doutor Ulisses Cavalcante, abraço para você, Ulisses. Doutor Ulisses Cavalcante, claro, esqueci não, Ulisses, todo dia você tá conosco, não é isso? Abraço também para doutor Márcio D'Angelo, outro que é ouvinte nosso. Márcio estudou comigo, meu contemporâneo, aluno, colega de sala, hoje grande ortopedista. Abraço, meu amigo Márcio D'Angelo, e agradecendo pela audiência também a nosso ouvinte Damásio, que é secretário de Agricultura lá de Umarizal. Abraço para vocês. Bom, agora eu vou mandar abraço também para quem tá mandando mensagem no 99616-4494. Clênio Peixoto, do bairro Tirol. No nosso ouvinte diz, no carro, ouvindo vocês, me fala só seu nome. Marcos Vinícius está conosco e diz, cadê o DR para acionar a empresa responsável, estrada de Pipes, Buracada? Alô, DR. Reginaldo de Parnamirim está conosco. Um minuto, todo mundo junto, aqui no Jornal da Cidade. A gente se encontra. Cidade. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Eu sei que errei. Saí pra zoeira, gastei demais, não calculei. Chegaram as contas, nem é fim do mês e me enrolei. Meu Deus, que agonia. Minha carteira ficando vazia, o limite estourado. Agora eu tô lascado. Calma, acesse sicredi.com.br/educação financeira e aproveite para começar a ter uma vida financeira mais saudável. Sicredi, gente que coopera, cresce. Parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros? Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Sem taxa e sem anuidade. Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Até 45 dias para começar a pagar e 20% de desconto na primeira compra. Cartão Rio Center não custa nada e faz um bem danado. Faça já o seu. Rio Center, tudo pra família. Centro, Mega Store, Natal Shopping. Gente, a Fiat está com ofertas incríveis que vão fazer você antecipar seu Fiat Zero rapidinho. Quer ver? Fiat Mobilar, que a partir de 36.990. Fiat Argo, a partir de 43.990. Fiat Cronos, a partir de 56.990. E bônus de 2.000 no seu usado e taxa zero para toda a linha. Vá agora a uma concessionária Fiat e aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Este é o nosso Jornal da Cidade, que tem como parceiro a Sicredi, Sicredi Rio Grande do Norte. Quem coopera, cresce. Você busca empréstimo, investimento, o melhor atendimento é na Sicredi Rio Grande do Norte. Aliás, a Sicredi Rio Grande do Norte, que promove a Sexta Semana Nacional de Educação Financeira. Tá aí, minha gente. O limite estourou e os boletos não param de chegar? Então, se você não calculou, provavelmente se enrolou. Mas calma. A Sexta Semana Nacional de Educação Financeira está aí e o Sicredi vai ajudar você com diversas dicas para se planejar e ficar no verde. Porque faz diferença deixar a sua vida financeira mais saudável. Acesse sicredi.com.br/educação financeira. sicredi.com.br/educação financeira e veja como fazer escolhas inteligentes. Sicredi, gente que coopera, cresce. Parceiro nosso também é a Rio Center, que está com os ternos do Dalina com 20% de desconto. Até o dia 31 de maio, você vai lá na Rio Center, Mega Store, no centro da cidade, e o Center do Natal Shopping. E outro parceiro nosso é a Fiat, que está com Mobilike em condições imperdíveis. Ela disse que vai ser candidata a vice-presidente, mas hoje enfrenta ao Banco dos Réus, antes de enfrentar o voto dos eleitores. Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, enfrenta o Banco dos Réus pela primeira vez hoje em Buenos Aires. Nesse julgamento, Cristina Kirchner, vai responder a acusações de corrupção em contratos durante o período em que ela esteve no poder, 2007 a 2015. Esse julgamento intriga a Argentina porque o país está a menos de 6 meses da eleição presidencial. E Cristina, que era candidata a presidente, agora é candidata a vice. Ela, inclusive, as pesquisas apontam que Cristina Kirchner está em primeiro lugar nas intenções de voto, desbancando o atual presidente Maurício Macri. Mas hoje ela vai para o Banco dos Réus. Vou falar agora sobre a economia, porque o Grupo Fleury já ouviu falar, claro que você já ouviu falar, porque inclusive o Grupo Fleury tem negócios no estado do Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Pois bem, o Grupo Fleury dá claríssimos sinais de expansão dos seus negócios e expansão, inclusive, para Hospital Dia e gestão de saúde. Já começa a trazer esse desenho a partir de São Paulo. O quase centenário Grupo Fleury, um dos mais tradicionais na área de medicina diagnóstica, ressuscitou o Hospital de um Dia, algo que ele já tinha feito antes de abrir, de atuar mais fortemente lá em São Paulo. E a partir de hoje, o Grupo Fleury, lá em São Paulo, abriu o chamado Day Clinic da marca. Só que tem um detalhe, esse investimento do Grupo Fleury em São Paulo já está significando, para quem acompanha os negócios, a economia, os investimentos dos grandes grupos, que o Grupo Fleury vai tentar novas imersões Brasil afora, dessa vez no formato do Hospital Dia também. Notícia do momento. Notícia do momento que eu trago agora: o irmão do ex-prefeito de João Câmara foi assassinado a tiros. Foi assassinado há poucos instantes em uma granja na zona rural de João Câmara, região do Mato Grande. Rogério Torquato, de 60 anos, que foi candidato a prefeito, a vereador de João Câmara. Ele foi candidato a vereador de João Câmara pelo Partido dos Trabalhadores em 2016. Rogério Torquato é irmão de Aldo Torquato, que foi prefeito de João Câmara. O carro da vítima estava, repito, numa granja na zona rural de João Câmara. O carro dele foi levado. A polícia faz buscas para identificar os assassinos. Este é o Jornal da Cidade. A notícia acontece, a gente para tudo e traz a informação para você. E agora eu volto para as notícias econômicas, porque a saída da Avianca do mercado brasileiro vai deixar 18 rotas com apenas uma empresa. Você imagina o que é que vai acontecer com isso? Aumento da passagem aérea. Fato. Meus caros ouvintes, com a possível saída da Avianca do mercado, os viajantes devem passar a ter apenas uma opção de voo direto em pelo menos 18 das principais rotas que eram operadas pela companhia. Levantamento feito pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil, apontou que os trechos mais afetados partem de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro. O reflexo imediato da mudança de cenário para o consumidor é o aumento no preço da passagem. Claro, além do inconveniente de ter que trocar um voo direto por outro com escala ou conexão. A Avianca, quebradeira geral, deve mais de R$1,5 bilhão de reais e agora há uma expectativa, ela está em recuperação judicial, a gente sabe disso, e há uma expectativa para saber o que é que de fato vai acontecer com a Avianca. Fecha as portas? Vai conseguir se recuperar? Se você perguntar a minha opinião, eu acho bem provável que ela consiga se recuperar. E o site de comparação de preços chamado Zoom anunciou a compra do Buscapé, Buscapé que pertence à Naspers. O negócio, que inclui as marcas Buscapé, Bom de Faro, Que Barato e Mondate, precisa de aprovação do CADE, o Conselho de Autoridade, que regulariza, que fiscaliza essas aquisições de empresas. Os valores desse negócio, esses valores não foram revelados, mas com a operação, o Zoom chegará a um volume de vendas de R$5 bilhões de reais em 2019, gerando mais de atuando em mais de 2 mil lojistas. E eu vou trazendo notícias, eu vou trazendo informações. Este é o nosso Jornal da Cidade. Manda sua mensagem pra gente. O nosso WhatsApp é o 99616-4494. A Caixa Econômica Federal anunciou um novo programa de demissão voluntária, um PDV, que pode atingir 3.500 funcionários. O prazo para adesão dos interessados é até o dia 7 de junho. Esse prazo começou ontem. Segundo a Caixa, o desligamento vai ocorrer por meio de rescisão do contrato de trabalho a pedido, dispensando-se o cumprimento de aviso prévio. O incentivo financeiro de caráter indenizatório será equivalente a 9,7 remunerações base do empregado. Pagamento, ele vai ser realizado juntamente com as verbas rescisórias, aí férias, licença-prêmio e tudo mais. Parcela única, sem incidência de imposto de renda e sem recolhimento de encargos sociais. Aliás, nesse comunicado, a Caixa Econômica Federal disse ainda que vai convocar até o dia 3 de junho os aprovados no concurso. A Caixa Econômica Federal vai convocar os aprovados no concurso promovido pelo banco em 2014. Aí olha só, a Caixa na verdade está trocando o servidor mais caro pelo mais barato. E a Ford vai cortar 7 mil postos de trabalho pelo mundo afora, já até o final de agosto agora. A montadora americana Ford anunciou que vai reduzir 7 mil postos de trabalho ao redor do mundo até o final de agosto deste ano. E vem sim corte no Brasil. A Ford ainda não disse quantos trabalhadores serão desligados no Brasil, mas a informação que a gente tem a partir desse comunicado internacional é de que vai ter cortes nas unidades da Ford no Brasil. E o Alibaba, aquele site chinês, cortou prazo e frete no Brasil. O maior site de comércio eletrônico do mundo, o chinês Alibaba, lançou no Brasil o AliExpress Premium Shipping. Olha só, uma opção que reduz o prazo de entrega no país pela metade e com uma queda de até 59% nos custos de envio. É o primeiro anúncio do grupo chinês envolvendo, de forma conjunta, cortes em prazos e frete em anos de operação no Brasil. Isso ocorre no momento em que o Magazine Luiza, via varejo, tenta melhorar o nível de serviço local e aí o grupo chinês começa a entrar com força. Valor de frete e prazos eram os pontos centrais na decisão de compra inclusive as pesquisas apontam isso. E agora o grupo chinês tenta entrar com ainda mais força no Brasil. E uma última informação, também econômica. Fabricante de linha branca vende 11,7% a mais até março. Embalados pelo aumento na confiança após as eleições, os consumidores se sentiram mais à vontade para gastar. E quem comemora isso são os fabricantes da linha branca. O primeiro trimestre de 2019 foi encerrado com um aumento de 11,7% na linha branca. E antes da gente encerrar o programa, deixe-me lembrar de duas informações importantes. Você já sabe, mas eu vou lhe lembrar, claro, realçar que a Rio Center está com promoções no terno do Dalina. 20% de desconto até o dia 31 de maio. Você vai lá na Rio Center, Mega Store, Natal Shopping, Rio Center do Centro. Você aproveita 20% de desconto nos ternos masculinos da Dudalina. Lembrar você também que a Sicredi está com a Semana Nacional de Educação Financeira. Você acessa sicredi.com.br/educação financeira e você vai ter todas as informações sobre como tornar a sua vida financeira muito mais saudável. 8:30 em ponto e a gente vai ficando por aqui em mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Bom dia para você, Fran Rodrigues. Eu confesso que tinha mais notícia para umas 3 horas de programa. Vou fazer o programa amanhã toda agora. Mas já é 8:30, não é isso, Ana Ruth? É verdade. Bom dia, Fran. Bom dia para você, minha amiga, para os nossos queridos ouvintes. E amanhã cedinho, se Deus quiser, 7 da matina aqui com mais notícia, com mais informações para todo mundo. E, gente, chegaram muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Você sabe, eu realço, vou responder a todas elas, claro. Hoje eu deixo vocês com a reflexão de Alexander Pope. Quem é Alexander Pope? Alexander, ele é inglês, considerado um dos maiores poetas britânicos do século XVIII. E ele diz: um homem nunca deve sentir vergonha de admitir que errou, o que é apenas dizer, noutros termos, que hoje ele é mais inteligente do que era ontem. A você, um produtivo dia. Se Deus quiser e Ele há de querer, estaremos todos juntos amanhã a partir das 7 horas, direto daqui da 94 FM, junto com a Minha Vida FM de Martins, 93 FM Seridó de Carnaúba dos Dantas e Pan FM de Panguaçu. A você, muito obrigada por sua companhia. Até amanhã. Grande abraço. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Rio Center, tudo pra família. Centro, Mega Store e Natal Shopping. É a sua chance de antecipar seu Fiat Zero. Confira. Fiat Mobi Like 1.0 a partir de 36.990 e taxa zero para toda a linha. Aproveite, antecipe seu Fiat Zero. No trânsito, dê sentido à vida. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo.